Ok, é mais difícil, sim Claro, senhor, claro, porque claro. sendo livre, Sim, claro, sendo claro. livre é tudo mais difícil Pô. porque há aqui um choque Pô. de liberdades, mas também é mais interessante. Também é mais interessante ter uma cabeça que pensa, do que uma cabeça que está formatada a uma realidade que depois não é muito real. Chapéuzinho com as nuvens do céu. Põe na minha boca a cara de seda e canta comigo para eu não chorar. Não choras, não choras com os olhos em mim. Toma mel, menininha, e a tua boneca. Peço a Deus arco-íris no céu para ti e solinho para sempre. Abraça-se a mim em noites sem sono. Ela tem de chorar com as dores de crescer. Que sonhos terá nas primeiras noites quando me chamar pelo nome dela? Eu vou dar-te beijos e papas de leite, muitos mimos e doces para comprares por ti. Hás de rir pela rua mais alto que eu, a crescer sozinho. A sensação que tem, se é que pode dizê-lo após essa experiência, dá-lhe, é um desafio maior responder às questões, aos medos, aos enigmas, àquilo que intriga o Manel como mãe, ou é um processo linear de crescimento, o crescimento linear, aquela coisa, um ano atrás do outro e tudo muito normal. Não, não é fácil, não é fácil. Não, não é uma coisa que me custa as dúvidas, as questões, isso dá-me imenso prazer. Dá-me imenso prazer responder às questões. O meu medo é só, e a minha maior dificuldade é para com o que eu não sei, não é? Aquilo que naturalmente os adolescentes escondem dos pais. É para com a vida que ele tem e que eu naturalmente não acompanho. E não tem que acompanhar, na verdade. Ele tem que ter o seu mundo, tem que ter os seus segredos, Um grupo de faz parte. pares, fazer parte de um grupo de pares que lá Exatamente. os E tem, eles não é? serem muito mais importantes do que nós nesta fase e ter essa consciência e perceber isso, porque também já lá estive. Eu acho que às vezes os pais esquecem um bocadinho de que já foram adolescentes, ou é porque não foram realmente adolescentes. Eu fui terrível e, portanto, sei bem do que ele precisa e do que ele vai precisar. E isto agora, o desafio ainda está só a começar, porque ainda não chegamos à parte das noites e de ficar aqui acordada à espera que ele chegue. Isso tudo, mas para mim esse é o desafio maior, é a petulância, não é? É a maneira como ele muitas vezes responde e uma pessoa sente uma facada no peito, como ele não quer dar o beijinho à porta da escola e sai com aquele ar e uma pessoa olha e pensa, mas ainda ontem eras tão pequenino, como é que isto me aconteceu? Portanto, há aqui uma série de cortes que vão sendo feitos e que para uma mãe, é assim, golpear o cordão umbilical é uma coisa dolorosa, Mas tens tem consciência que esta pele que todos os anos é necessário tirar, aquelas transformações que todos nós tivemos ao longo da vida, são fundamentais para o crescimento dele e dos outros que atrás virão. Claro que sim, claro. Eu lembro-me, como lhe dizia, lembro-me perfeitamente de passar por isto e de ser uma adolescente terrível. Eu creio também porque tinha uma mãe muito dura, que não compreendia, estas atitudes. Eu acho que o facto de eu compreender muito bem, me ajuda. Muitas vezes o pai está, ai, tu estás tão parvo, mas que parvo. Porque é que diz estas coisas? Que maneira de falar é esta? E eu rio-me porque me lembro-me perfeitamente de ser igualmente parva, e acho que nós compreendermos, que isto é uma fase e que faz parte do crescimento é meio caminho andado para que as coisas corram melhor. Vamos agora à parte mais dolorosa à dor propriamente dita, daquilo que é o seu livro e a questão da culpa e a culpabilidade. Primeiro, a narração, na primeira pessoa, da própria Sónia, esta questão de ter um filho, como diz aí também com toda a franqueza, se nem parir sei, o que será de esperar do resto? Foi um pouco este primeiro bater, dar com a cabeça no muro para perceber que a culpabilidade iria acompanhar sempre a Sónia e as outras mães nestas circunstâncias, pela vida fora, a partir do momento em que é confrontada, não com uma gravidez normal, também seja lá o que isso for, porque a gravidez ou o nascimento normal, porque ele contempla tudo, epidural, a cesariana, seja lá o que for, e depois tem este rebate de consciência ao ponto de escrever isto de uma forma franca e aberta no seu livro. Sim, foi o começar a perceber como é que as coisas realmente são. Ou seja, uma mãe planeia, há mães que querem logo à partida ter uma cesariana, não é? Não, e não são censuráveis por isso, é a sua maneira de estar, não querem lidar com a dor ou com o que quer que seja. Não era o meu caso. Eu tinha-me preparado intensamente para um parto natural, o mais natural possível, eu até estava preparada para não ter cesariana nenhuma e de facto aguentei as contrações todas e a dilatação e isso tudo, só que o Manel não quis nascer pela via normal, não desceu para o canal de parto e, portanto, foi preciso fazer uma cesariana. E aí é de facto o primeiro embate, é pensar, isto já começou mal, isto já não está como eu pensei que ia ser, e portanto, de repente, perceber-se que isto da maternidade não é como a gente quer, vai sendo como a gente pode fazer. E portanto, logo aí foi perceber que era um princípio de um desafio que nem sempre controlamos, que nem sempre, onde não temos sempre a mão. Foi aí o início, depois com a amamentação também, como as coisas não correram logo tão bem como era suposto, e eu também estava muito preparada para tudo correr lindamente. Mas foi começar a perceber, ok, isto é maternidade, não, eu não controlo tudo, eu mesmo que faça tudo bem, nem sempre isto vai acabar como eu sonhei, como eu imaginei. O kit que tinha adquirido não era bem aquele que tinha em casa e apareceu-lhe a realidade nua e crua pela frente e disse: bem, isto não é bem o que estava à espera. Exatamente, e eu acho que por isso é que eu acho que as pessoas não devem dourar muito a pílula, não é? Porque ou fazer grandes planos, ou imaginar regras imutáveis, A flexibilidade é uma das qualidades que eu acho que são mais importantes na vida em geral e na maternidade em particular. Estabelecer regras muito rígidas, estabelecer objetivos muito inflexíveis pode trazer um enorme nível de frustração porque a vida consegue sempre surpreender-nos, umas vezes pela positiva, outras vezes pela negativa. E se de facto não estamos preparados para essas surpresas da vida, vamos acabar muito culpadas, muito frustradas e eu acho que não vale a pena. E depois há aqueles casos assim em que, saindo um pouco do seu testemunho, ou pelo menos daquilo que é a sua experiência de vida, a história de vida com os três filhos que tem, um pouco aquela sensação que, avançando nos testemunhos que aqui estão, por exemplo, as mulheres que rejeitam os filhos quando os maridos chegam com o bebé ou a enfermeira e ela nem o quer ver à minha frente. Portanto, há aqui uma série de um leque alargado, vamos lá, de sensações e de reações que contrariam tudo aquilo que é o tal kit da harmonia, do bom parto, do parto até o parto em casa, toda uma série de experiências, de figuras públicas e outras menos públicas, que depois a realidade, nua e crua, não é? Acaba por dinamitar tudo aquilo e depois temos testemunhos deles, uns mais dolorosos, outros mais pungentes, outros mais agónicos, outros dramáticos e traumáticos, a tal ponto que até rejeitam os filhos, por exemplo. É tudo isto, há um antes e um depois da sala do parto. Sim, eu acho que há um antes e depois de ser mãe, o que não quer dizer que uma mulher que não queira ser mãe ou que não possa ser Claro, mãe claro, não possa claro. ter toda a riqueza de vida e isso é importante Claro. deixar bem claro. Mas eu acho que depois de ser mãe é que é uma experiência tão rica dar à luz um ser humano e depois educá-lo e vê-lo crescer e crescer com ele. Que de facto não é possível ficar-se igual, acho eu. Acho que toda a gente sofre uma enorme mudança. E estes testemunhos de mães que de repente sempre quiseram ser mães, e veem-se confrontadas com uma depressão pós-parto que não esperavam, que não entendem, que não olham para aquele bebê e não o reconhecem como seu, não querem saber dele, não querem amamentar, não querem vê-lo à frente. Isto é de uma violência impressionante. Eu realmente entrevistei mulheres que passaram por isso e que ainda hoje, passados vários anos, se emocionam, se comovem muitíssimo a falar disto, porque são surpresas, são as tais surpresas que a vida muitas vezes nos reserva, e que nos mudam e que nos mudam para sempre. Portanto, esses casos mais dramáticos da maternidade, foram muito marcantes para mim, entrevistar estas pessoas, ou aquela mãe que toda a família era pró-amamentação à louca, e ela acabou uma noite, a amamentação para ela era um terror, ela sangrava, era uma coisa tramada, dores horríveis, e ela sempre insistia naquilo porque ela tinha aquele chip, lá está, a pouca flexibilidade de perceber que aquilo não estava a resultar, o bebé estava a emagrecer, ela estava a ficar doente, e como era pouco flexível, como era quase ortodoxa da amamentação por via familiar, acabou por passar por um tormento inimaginável até ao dia em que percebeu, não, isto tem que acabar, ele tem que crescer e cresce com o meu leite ou com outro leite qualquer e começou a dar-lhe outro leite. Mas, portanto, todos estes exemplos de surpresas da vida, de inesperados que de facto fazem com que as pessoas fiquem chocadas quase com aquilo que lhe está a acontecer, a maternidade é um bocadinho isto, é um bocadinho esta sucessão de surpresas e de facto, se formos mais abertos à mudança, é mais fácil não vivermos tão assoberbados com a culpa. Eu passei muito aprendendo a beijar outros homens.

depois têm associadas as coisas más, como é evidente, todos os medos que sobressaem, todas as, às vezes todos os dramas de infância que também sobressaem quando nasce um bebê. Eu acho que é de facto o período mais, a etapa mais extraordinária da vida de uma mulher, sim, acho que sim, para quem quer ser mãe, para quem pode, porque depois temos os casos terríveis, tenebrosos da infertilidade, que está cada vez maior, com taxas mais altas, e eu tenho sempre medo de dizer estas coisas, porque quem não pode ser mãe, ouve-as e deve ser muito doloroso, e portanto, às vezes até tento coibir-me um bocadinho, pois, claro, de dizer estas maravilhas, porque há aí uma série de pessoas a lutar intensamente por um filho sem conseguir. Acho que também é possível ser-se mãe sem ser mãe, sem se ter parido, porque a gravidez é muito bonita, mas há quem odeie de estar grávida. Eu conheço imensas pessoas, tenho amigas que odiaram estar grávidas, acharam horrível o corpo ficar imenso, não terem forças, agilidade, ou fosse logo que fosse, a mobilidade reduzida, ou terem que ficar de cama, ou sentirem-se enjoadas. Há mulheres que odeiam estar grávidas e depois são excelentes mães. E há mulheres que não podem estar grávidas e são excelentes mães de filhos que não nasceram de si, mas que nasceram no coração. E, portanto, eu acho que a maternidade, de facto, é extraordinária, seja qual for a via para onde ela venha. E depois disto tudo, de todos os dramas, lembra-me de um que a Sónia cita no seu livro, que é o caso da mãe do Tiago, a Maria Poeiras, que acaba por dizer que no final, que aquilo que mais gostaria que a vida lhe tivesse dado era que o Tiago entrar pela casa adentro e rebentar com aquilo tudo, e não aquilo que foi a gravidez e o filho que teve. Também é esta, a vida também é feita disto, quando o que nós queremos, como pais e mães normais, é que os filhos sejam atentos, não andam uns espalha-brasas lá por casa, deixam tudo fora de sítio, meias, roupa interior, água a correr. Este drama último e limite também é um bocadinho aquilo chamar-nos a atenção de que o milagre da vida, ou ter um filho, ou uma filha, ou dois, ou três, ou quatro, isso de facto é que é essencial, independentemente de tudo aquilo que eles nos possam fazer, claro, dentro daquele percurso normal que é o crescimento e a vida, até atingir a certeza e a confiança da própria vida que cada criança e cada rapaz e rapariga irá ter. Sim, foi uma das coisas que mais me marcou, foi ouvir a Maria Poeiras dizer que lhe doía muito ouvir as pessoas dizerem: ah, ele partiu-me tudo, imagina, e fez isto, e só faz disparates e tropelias, e ela dizer: a coisa que eu mais gostava era que o meu filho entrasse por aqui dentro e trepasse aos móveis, porque o filho dela era um vegetal, estava deitado, ventilado, desde tenra idade. E aquilo foi realmente muito, muito violento, e às vezes eu acho que é por isso que eu faço histórias, e que eu gosto destas histórias em que o ser humano é posto no limite, porque eu acho que para já descobrimos seres humanos extraordinários, com uma força que não imaginavam ter, nem nós imaginávamos que eles pudessem ter, e por outro lado dá-nos a nós, que temos a sorte de ter uma vida normal, entre aspas, dá-nos a dimensão do que é um verdadeiro drama. E nós muitas vezes estamos muito centrados nos nossos dramazinhos. A criança trouxe uma nota do diretor para casa porque respondeu mal a um professor, ou porque teve uma negativa, ou porque tem um problema qualquer ridículo. Ou porque nós não temos o dinheiro suficiente para o pôr no xadrez, pois, e de repente encontramos casos de pessoas que vivem verdadeiros dramas e que sobrevivem a eles. E portanto, sim, eu acho que muitas vezes nós queixamos dos miúdos estarem, hoje em dia todas as crianças são hiperativas, não é? Estamos sempre a queixar que eles são muito elétricos e tal, mas depois quando eles estão doentes, basta, nem é preciso irmos a casos extremos como a da Maria Poeiras, mas, pois, claro, basta eles estarem doentes e ficarem deitados e nós ficamos com o coração apertado, ai coitadinho, eles nem parece ele está aqui deitadinho, e temos saudades do momento em que eles nos faziam a vida negra. Portanto, é relativizar um bocadinho e, claro, e agradecer, claro, a quem acredita em Deus, agradecer, claro, a Deus, a quem acredita à natureza, agradecer à natureza, pela sorte de termos filhos que não nos dão assim tantos problemas. Uma das coisas que é também importante, ainda aproveitando a circunstância, que é até que ponto é que, e sirvo-me de dois exemplos, um da própria Sónia e outro que não tem absolutamente nada a ver, para percepcionar ou pelo menos tentar entender se a disciplina ou aquilo que é a disciplina familiar ou a funcionalidade ou a harmonia familiar, não sendo permissiva, é fundamental para a articulação, no caso da Sónia, que serão futuramente 5 pessoas, mas neste caso já são 5 pessoas, não é? Serão 6. Vamos ser 6. 6, exatamente. Até que ponto é que a disciplina, a ordem, não aquele capricho que tem que ser sempre satisfeito, aquele caráter volúvel que os filhos também apresentam, porque tem aqui casos dramáticos, o caso da Célia e o filho que lhe deu, se não estou enganado, uma motorizada e depois foi uma tragédia, porque o filho queria mesmo uma motorizada e depois vem ao de cima essa autopunição tremenda que se irá arrastar pela vida fora. É fundamental estabelecer regras, boias de sinalização para todas as pessoas do quadro familiar e à volta dele perceber por onde têm de caminhar. Sim, evidente que sim. Eu não poderia ir à Célia neste mesmo palco, claro, da disciplina, claro. Porque ela, coitada, a única coisa que fez foi dizer-lhe se queres a moto, trabalha para pois ela, sim, e ele sim, trabalhou, claro, e, ele, claro, comprou. E ele comprou, claro, claro. E portanto, e mesmo que não tivesse comprado e tivesse sido ela a oferecer-lhe, claro, ela jamais poderia ficar com esta culpa, porque enfim, nós não podemos proteger os nossos filhos de tudo, e eu acho que ela até era uma mãe bastante disciplinadora, e portanto acho que uma coisa não tem a ver, claro, com claro, outra. Mas sim, aí voltamos ao princípio da nossa conversa, a disciplina é importantíssima. Há muitos pais que esqueceram que a disciplina é importante porque acham que não podem contrariar as suas criancinhas. Ainda há pouco tempo estive com uma pessoa, por acaso familiar, com que criança levanta-se da mesa 1000 vezes, não fica a jantar com as outras pessoas, está a ver jogos ao mesmo tempo que janta, e a quem é dado tudo para que não chore, para que não faça fitas, para que não... E isso não é disciplina, isso não é disciplinar uma criança, isso não é dar-lhe regras, isso é deixá-la crescer um bocadinho ao Deus dará. Quer dizer, e aqui em casa vou-lhe dizer que esta gravidez, e ao mesmo tempo eu engravidei e ao mesmo tempo trouxemos um cão cá para casa, portanto foi a loucura absoluta, mas ao mesmo tempo que foi a loucura absoluta, trouxe para casa uma série de disciplinas novas que eu acho que têm feito muito bem aos miúdos. Os miúdos revezam-se para levar o cão à rua, como a minha gravidez é uma gravidez de algum risco, ajudam muito mais do que alguma vez ajudaram. E eu, não querendo fazer a apologia das famílias numerosas, porque não tenho cota, não ganho comissão da Associação de Famílias Numerosas, não sou Opus Dei, portanto não ando a evangelizar as pessoas para terem filhos, acho que a pílula continua a ser uma ótima solução, mas quer dizer, eu acho que ter muitos filhos, para quem possa, às vezes as pessoas têm medo, é só medo, às vezes dizem, eu até posso, mas tenho medo do desequilíbrio que isso vai trazer. Eu acho que é o contrário disso. Aqui em casa, de facto, o que eu tenho notado é que quanto mais crianças nascem, bom, agora será a última, porque já não conseguimos mesmo mais, mas quer dizer, o que eu noto é que, de facto, cada um tem o seu papel, cada um sabe a sua função, cada um ajuda ao próximo, cada um, o mais velho toma conta da mais nova, agora faz isto, porque não sei o quê, um põe a mesa, outro tira a mesa, um leva o cão, outro tira o cão, e quando só há uma criança, eu às vezes vejo que ela vai para o sofá, os pais põem mesa, os pais tiram mesas, nem sempre é assim, claro que não, há famílias onde isto tudo é feito só com o filho, claro que sim. Mas, regra geral, o que se nota é que as famílias com mais filhos se organizam melhor por uma questão de sobrevivência, não é porque sejamos melhores, é por uma questão pura e simples de sobrevivência, em que se eu e o pai tivéssemos que fazer tudo, coitadinhos de nós, andaríamos ajoujados ainda mais do que já andamos, e portanto, para que todos possam sobreviver e para que todos possam ser mais felizes, há uma organização e uma disciplina que são inerentes a uma família grande. E eu acho que isso faz falta. É isto que existia antigamente quando havia mais filhos. Portanto, realmente, se este país fosse um bocadinho mais a sério, os apoios para que a natalidade fosse estimulada tinham que ser muito levados a sério. Para já, porque alguém vai ter que trabalhar no futuro. Portanto, um país de pessoas velhas, não sei como é que se vão valer, não sei quem é que vai trabalhar, e é uma pena que não se estimule, de facto, a natalidade, porque tenho a certeza que daqui surgiriam pessoas muito mais capazes de viver em sociedade, muito mais altruístas até, com uma capacidade de organização, de disciplina e de amor ao próximo e de olhar pelo outro, que infelizmente estão a acabar pela ditadura do filho único e pelas condicionantes de crise deste país, que enfim, que levam tudo à frente. Citando aqui uma parte do seu livro, diz assim mais ou menos: vou evitar a culpa, não é mais ou menos, diz mesmo assim, SIC, vou evitar a culpa, essa miserável, vou tentar não dramatizar e depois, bom, depois vou reler o capítulo todo outra vez, porque entretanto terá chegado a vez de o Martim ser adolescente e de seguida será o momento da Madalena. Vou acabar velha e cansada, mas culpada é que não. Sabendo que o que aí vem, quando a Madalena for adolescente, provavelmente estará na pré-adolescência. E é que, perfeita, se formos bem a ver, nem a mãe do Ruca, que todas aquelas falinhas mansas só podem revelar generosas doses de ansiolíticos e a eterna fita no cabelo, que cá para mim deixa subentender desleixo, baixa autoestima e, aposto, pouco sexo. É um pouco este balizar entre duas coisas, esta vontade de se libertar da culpa, ter a consciência e a noção dos seus filhos, muito importante e essencial na sua vida, e depois a mãe do Ruca, que é o benzinho, a tal Opus Dei, a tal normatividade, o tal certinho da vida, o relógio suíço. Isso eu não quero, o que eu quero é ver os meus a crescer, e que, quando chegar à adolescência, eu estarei cá, independentemente de tombo maior ou não da janela e partir os dois braços, eu estarei cá sempre ao lado deles. É um pouco esta ideia que também transmite, ou pretende transmitir, deste seu livro. Sim, eu sou apologista das mães e pais, mas pronto, como o livro se foca mais nas mães... Sem fundamentalismo, como a Sónia também diz, fundamentalismo mais, é uma desgraça. Vamos ser normais, claro. vamos gritar. Sim, eu choro à frente dos meus filhos. Se eu estou furiosa, desato a chorar e digo-lhes: desculpem lá, mãe, hoje está possessa. E eu acho que se perdeu esta espontaneidade. Às vezes passo-me e grito com eles. Depois, no outro dia ouvi um psicólogo na televisão dizer uma coisa que me pôs doente, que foi: as mães nunca podem pedir desculpa aos filhos. E eu pensei: é isto é o paradigma que está a destruir toda a cabeça das mães e dos filhos. Como não? Como não? Então, se eu faço uma asneira, se eu me passo da cabeça porque tive um dia de cão e grito com toda a gente de uma forma desproporcional, eu não posso a seguir dizer: filhos, desculpem, a mãe está mesmo cansada, eu vou tentar não voltar a fazer este disparate. E como é que eu lhes ensino a pedir desculpa aos outros? E portanto, eu acho que a mãe do Ruca é aquela mulherzinha perfeita, que nunca se exalta, que nunca grita, que nunca ralha, mesmo que o Ruca faça desenhos nas paredes ou maltrate o gato. E eu acho que não é isso que eu quero ser, e gostava que todos nós, que todas nós quiséssemos ser mais normais, mais espontâneas, que gritamos, pedimos desculpa, no dia a seguir há de ser melhor, um dia não contamos a história, pá, paciência, contamos amanhã, este dia cheguei tardíssimo a casa, pá, amanhã vou chegar mais cedo. Enfim, flexibilizar mais uma vez, e ser espontâneo, ser normal. Normal. Um regresso à normalidade precisa-se. Estamos a chegar ao final da nossa conversa e aquilo que normalmente ocorre nestas circunstâncias é, ou neste momento da conversa, próximos projetos, se tem algum livro, algum trabalho, provavelmente se a Sónia quer adiantar alguma coisa, agradece ou pelo menos vai esperar que este faça o seu percurso, este livro, que é o último que anda aí no mercado editorial português. A ver em que param as modas e depois o que é que já perspectiva, ou pelo menos vai pensando em trabalho que poderá resultar em livro. Bom, em termos de livros, sou franca. Este livro ainda é muito recente para eu conseguir pensar no próximo, porque deu-me muito trabalho. Foram muitos testemunhos, não só de mães como de especialistas. E depois, como há sempre um deadline, e nós jornalistas, mas se calhar portugueses em geral, deixamos tudo um bocadinho para a última da hora. Às tantas eu estava a correr contra o tempo, com um deadline a aproximar-se, com testemunhos em falta. Portanto, foi tão difícil que eu não quero. Nos tempos mais próximos, pelo menos, pensar noutros. Por acaso já tive um convite para fazer um outro livro, e nem respondi à pessoa, depois ela insistiu e eu lá lhe disse: opá, deixa este viver um bocadinho, depois logo se vê. Eu gostava muito de escrever um romance um dia, mas sou-lhe franca, António, este livro, às tantas eu já estava tão cansada dele que eu percebi que se calhar eu não tenho. Talvez ainda fôlego para um romance, porque eu canso-me, eu sou jornalista e, portanto, estou habituada a fazer coisas que são rápidas. No máximo um mês a fazer uma reportagem e ela sai e passa para a próxima. Às vezes muito menos do que isso, uma semana a fazer um trabalho e ele sai e passa para o próximo. E um livro requer um fôlego e uma paciência que eu, de facto, descobri que não tenho. Acredito que é verdade. E um romance. Há muita gente que não acredita nisso e E vão. um romance, eu imagino mais tantas a matar as personagens todas só para não ter que as aturar, porque eu já não podia ver o meu livro. Eu, aliás, durante algum tempo não queria nem vê-lo. E portanto, um romance eu acho que ainda não tenho essa capacidade, não sei se alguma vez terei, mas gostava muito de mergulhar nessa aventura. Vamos ver. É. Ter-se-á. Tem que se concentrar e trabalhar, mas é mesmo isso. Para escrever um romance, há muita gente que não pensa assim, mas pronto, mas infelizmente também é fruto dos tempos, sabe? Frequenta-se um curso de escrita criativa num sábado à tarde e Exato. passado 3 meses já em um romance, e É isso isso, é é. isso. Fechamos assim mais uma edição de Livros com Rumo, o programa número 372, que foi dedicado à transmissão da segunda parte da conversa com Sónia Moraes Santos. A primeira parte, transmitida na semana passada, está já disponível no nosso site em rumo.pt. Nós despedimos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.